771, desça para 2500, ajuste na 013, Trodo Serra Vitor 366. Trodo Serra Vitor 366, desça em 2500 para a sua 2771, obrigado. A 315, desça para 4000 pés, ajuste 1013. 4013, Dona 255, desça para nível de voo 050, reporte ao centro do desvio. 050, vai chamar a força de desvio. Vamos de mais 10 milhas, atual 307. Após o desvio, voe para o Serra Vitor 368, reduz a velocidade para 2309. É o número 3 na aproximação. Após o desvio, voe para o 368, reduz a velocidade. Controle Salvador, boa tarde, TAM 3437. Aguarde, achando a 6315, autorizado para o Serra Vitor 366. Autorizado para o Serra Vitor 366. TAM 3437. Para tardar a decolagem, se for via saída Arbor 1, para nível de voo 360. 360, Arbor 1, Terra 3437. Controle da Xanami 141. O Xanami 6141. Prossiga. Ok. Representante de esquerda devido à informação sobre a Lagoinha, tem condição de aprovar a bomba? Se autoriza? Xanami 6141, autorizado desvio, informe a PROI por quantas milhas? É, praticamente a PROI ideal seria a bomba, aí eu fico no corredor aqui, não vou precisar mais fazer isso. Xanami 6141, a sua identificação desça para nível de voo 060, reduza para 2309, autorizada para o Edmonf para efetuar o desvio. Ok, reduzindo 230, 060 para o Edmonf, justamente. Controle autoriza a PRO de Eletro para o TAM 3437. TAM 3437, autorizado a PRO de Eletro. Elefa, TAM 3437, muito obrigado. Absa 8487, a sua identificação, desça para nível de voo 080, confirme a PRO que efetua de juiz por quantas milhas? 080, Xanami 6315, foi autorizado até 4 mil pés com ajuste na 013. 4 mil pés, aguarde. Aguarde. 141, informo que inicialmente é o número 5 para aproximação, confirme redução para 2309. Já está mantendo, quer reduzir mais? 2209, se possível. Reduzindo mais um pouco. Progon 255 reduzido, vou na proa do CAVIT 368. Afirmativo. Progon 867, submantenha nível de voo 340. 2771 estabilizou o visual, copia. 2771, torre 118, decimal meia, dúzia. 18,6, boa. Boa noite, 67, sub mantenha nível 340. Boa noite, 67, controle. Na escuta, prossiga. Boa noite, 67, sub mantenha nível 340. Chame Recife, frequência 288, alterno 260. 288, 260. Um 3437, sub mantenha nível 320. 320 da 3437. Canar 6315, autorizado para o procedimento R9, inicie redução para 1809, vestido de tráfego 9,5. Nossa Tango 72 em redução 1409. Autorizado descida para 2510, reporte passando para a rápida 366. Obrigado. Opção 8487 é o número 4, aproximação. Opção 8487, está autorizado a manter a velocidade, desça para nível de voo 060. Velocidade até o 060. Canemia 141, reautorizado com o nome ideal 070 descido. Ok, 6141. 6141, quando o nome ideal de descida, desça para nível 070. Quando ideal 070. Bono 255, inicie redução a 909, na Pro Service 368, descida autorizado até 4.000 pés com ajuste no 013. Ok, desce para 4.013, reduzindo 199. Bom, 1.000. Olá, 225. Doutor Ocean, 6320, boa tarde. Para 6320, acendo identificação dessa via, chegada a Mari para nível de voo 080. Desce via 080, pode voar Mari, porque tem uma formação aqui bem acima de Pavog e não está enviada de voar. Xena 6326, correção, Xena 6320, autorizado desvio na Pro de Mar, reduz a 250 nós, é o número 5, para a próxima, correção, número 6. Número 6, reduzindo 250, voa no Mar, 6320. Xena 6315, chame a torre, 118, decimal, meia dúzia. Mano, 118, decimal, meia dúzia. 6141, curvando direito para lembrar com a maçã. Salvador, eu chamo é 6315, estabilizado, sinal R9 no 0. 55, autorizado, procedimento R9, reporte passando servidor 366. Autorizado, R9, chama passando 366, 255. Salvador Oceanair 63, sinal R9 no 0. E Juliette, como recebe? 65. 118, decimal 6 dúzia, alterna 121, decimal 1. Bem, chamando 6 dúzia no descontato, chamando 21, decimal 1. Canemia 1141, se possível reduza para 2109. Fechamos 110. 487, desça para nível de voo 050. 508487. Azul 2771 no solo, aos 24, direita, 21, decimal 1. Boa. 220, passando elefa, 3437. 3437, centro Recife, 288, alterno 260, bom voo. Obrigado, até a próxima. Zabelé, mantém o nosso 7, Vitor de Juliette. Negociação de voar Serra Vita 366. Mantendo. Foi Serra Vita 366, desse mantém a 2500 pés, ajuste 10 no 3. Está autorizado o procedimento R nave, reporte na final. Serra 255 passando o serviço 366. 255, complete a aproximação, chefe torre 118, décima 95, com roda. 21895, boa. Salvador, gol 1255, estabilizado, passou serviço 366. Sente gol no 255 da ponte do 372-1013. Mará, 1013-372. Vitor, hoje a Juliette está pronto? Prontíssimo. Está autorizado, pista no 7, 120 graus, 90 nós. Patrono, mantém a 4 mil pés, ajuste 10 no 3. 4.013-141. Gol no 255. A320, desce, mantém nível 050. 050, 6320. Juliette decolado aos 27, controle 208, bom voo. Grato, 208 agora, Índia Jolie. Controle com aquele cordial, boa tarde, Papa Cego Vitor, Índia Jolie. Vitor, Índia Juliette, meu pé de corredor Axé, reporte para o da Barra. Reporte para o Índia Jolie. Os dois decolou da pista auxiliar. Prosseguindo o litoral, não interfere no seu pouso. Pista 10 livre, pouso autorizado no 20 graus com 10 nós. Calistado, livre pouso, gol. Bom, no 5. Serviço radar encerrado, 9 milhas para a posição Conde. Chame o controle Aracaju, 120-1 no bom voo. Salvador, muito boa tarde, é o Azul 2788, espera dar 1-0 para mim. Visual 37 da Gol na curta final. Afirmo. Azul 2788, após o pouso do Gol, alinhar e manter a pista no zero. E após a passagem da aeronave, alinhar e manter o Azul 2788. Controle 16320, solicita por acaso a próxima Victor 366. É 320, aguarde. Obrigado. Solas 3-1, libere na Foxtrot à sua direita, chame 2-1-1. 2-1-1, gol no 255. Afirmo, correto. Oceano 641, velocidade. 195. Reduza para 170, autorizado a RNAVE número 2. 170, reduzindo. Oceano 6320, desça para 2.500 pés, ajuste no 013, vou observar a Vitor 366 para o RNAVE. 366, 2.500, 1.300, RNAVE 320. Ciente, reduza, chega 3, torre 1, 1, 8, 9, 5. Torre 18, 9, 5, atrás. Prosseguindo a descida, 6141. Positivo, Serra Vitor 367, 4.000, RNAV autorizado. Caso negativo, 2.500, Serra Vitor 366, RNAV autorizado, aguarde transferência. 1-2-0-8, bom dia. 208, obrigado, bom trabalho. 4-1 é pro CAV 367, hein? É, só tá passando 367 agora. Aproximação é RNAV. Se tiver condições, 2.500 pés, Serra Vida 366 pro RNAV. Caso negativo, informe que eu vou lhe vetorar para o sequenciamento. Não, dá tranquilo. Prosseguindo 366. Esse gente já tá visual, senhor Cucamo. Pouso autorizado, pistão 0, Adson 8487. Pouso 1-0, Vitorino Juliette, frequência livre. Confirmo, 110 graus, 1-1-0 graus, 1-4-9. Muito obrigado. Nada. Oceano 6320, velocidade 180, está autorizado a RNAV como número 3. 180, autorizado, 6320. Sendo 641 em aproximação, cheque o trem, torre 1, 1895. 895. Obrigado, você. Estabilizado na final do processo. Ciente, continue em aproximação, aguarde autorização de pouso número 2, vento no 20 graus, com uma 12 nós, 1141. 2788. Prossiga. Vai direto para o Afonso. Ok, direto para o Afonso, obrigado. Decola assim que a pista estiver liberada. Ali mantém preparados para decolar quando estão logo liberada a pista 3216. Autorizado, galera, batendo no 0 da 8487, solo aos 36, agilize táxi na medida do possível, reporte liberando a cabeceira oposta 8487. Estava agilizado, a informação era liberada. Tá. O Luciano 6320. Luciano 6320 em aproximação, cheque o trem, chame torre 11895. Obrigado, bom trabalho. Então 3216, vento no 20 graus com 15 nós. Decolagem autorizada, pista no zero. Iniciando no 10, 3216. Senhora 320, final baixo. Pista no zero. Gente, continue a aproximação, tráfego já na corrida, o vento 120 graus com 14 nós, pista seca. Gente, pista seca, meu Deus. Salvador, boa tarde, essa carga 8478. É, para o solo, frequência confirmando, é 121 decimal 1, Lapsa. O Genérme 141, vento 120 graus, 149, pouso autorizado, pista no zero. Pouso autorizado, 0641. Então, 3216, decolou os 38, chame controle, frequência 1208, bom dia. 1208, uma ótima semana, graças a 3216. Salvador, boa tarde, está 3216, passa mil pés no perfil da Roma. 3216, o controle, contato cadastro, sem restrições. Sobe sem restrições, o 3216, para o nível de voo 370. Fiz a frote para o 3216, fica excelente para evitar informações. Desvia direito para evitar formação, o azul 17788. Livre. A 32 do nome, mantendo a saída, suba e mantenha o nível 330. Mantendo a saída, SAC mantém o nível de voo 330 restrito, Lutan 32 também. Oceanair 6320, vento 120 graus, 15 nós, pista livre, pista seca, pouso autorizado, 6320. Autorizado, 6320. Então, brilho? Afirmativo. Obrigado. Está 3216. Prossiga, está 3216. Eu ouvi a sua solicitação e estava efetuando uma coordenação junto ao melhor centro de controle do Nordeste. Estou ganhando, aguardando você ganhar altitude para autorizar a Bucu. Afirmativo, graças, está 3216. Oceanair 6320, solo aos 42, libere pista direita e chame solo na frequência 1211. 21, 6320. 3219, vamos planejar navegação para Abucu. Após o nível 100, girar direita e prosseguir. Afirmativo, planeja o 3219 após o no... Sam 3216, solicitante da esquerda da rota pro norte por aproximadamente 10 milhas de da formação. Positivo, livre. Livre de Zil, graças a 3216. Aqui é Antitorre. Ah, reporte táxi, só Oscar Maquian aqui. São 3216, chame Recife, frequência 12545, boa viagem. 12545, graças pela colaboração, uma ótima semana, da 3219. Boa. Livre táxi, reporte para ingresso na pista, Oscar Maquian aqui. Oscar Maquian, autorizado a alinhar e decolar, pista no 7, 120 graus, 13 nós, Oscar Maquian aqui. Não, né, Mauri, não, hoje que tá de folga. Obrigado, igualmente. Do 2788, chame Recife, 12545 e boa viagem. Estamos no 6226, no Cerrabito 366, aproximação, chegue o trem em redução, torre 11895, Oceano 6226. Obrigado, César. É. Mike decolou aos 50, reporte farol de Itapuã, Oscar Mike Yankee. Reporte lá, farol de Itapuã, Yankee. Força Aérea Brasileira 2733, controle Salvador. Acione identificação. Livre pouso no 0120 graus 1496226. Livre pouso. Oi, Mari, para a chegada Mari, pista 1-0, ajuste 1013. Executa aproximação à RNAV. Gente, chame para descida, câmbio. Desça para 5.000 pés, ajustado. Eu acho que é mais quente, já revelado o meu pé, isso aqui, próximo a Itapuã. Controle agora, 1208, até a volta, Oscar Maquian aqui. Graças, até a volta. Salvador, boa tarde, o papai meu Oscar Maquian. Bom, meu Oscar Maquian, controle. Você decolou, autoriza direto o Manachi para o Iate, meu pai? Positivo, estão autorizados, informe livrando a zona de controle. Leio, graças, reportará. Salvador, TAM 3805, boa tarde, ponto de espera da 1-0, totalmente pronto. Gente, mantenha o ponto de espera, TAM 3805, mantenha o ponto de espera. Lateral, ponto de espera, TAM 1964 Salvador, ajuste agora no 0-3, desça para 8.000, vou para Serra Vitor 368 para aproximação RNAV. Serra Vitor 368, descendo para 8.000, vou no 805, autorizado, alinhar e manter, cabeceira 1-0. Alinhar e manter 1-0, tá 3805. Controle, ajuste no 0-3, desça para 9.000, voe para Serra Vitor 368 para aproximação RNA. Comem 3, Serra Vitor 368, 3, 1, 4. Tchanel 6226, boa tarde, táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Pronto, 3805. Autorizada a decolagem, 120 graus, 119, TAM 3805. Autorizada a decolagem, TAM 3805. Na 6226, Juliette, portão 03. 208, tá 3805, bom dia. Salvador, passando 2230, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, 120 graus, 112 nós. Gente, tá livre. Boas. 2000, direita, Leda, Leda ótima, tá? 3805. Gol 1964, dias, para 4000. 4000, gol 1964. São 3144, dias, para 7000. 3144. Zero zero meia, desça para 8.013, Rui Mari. Espera 2733, disse sem restrições para 4000, vou te obrigar. 30, decolou 58, chame controle em 1208, uma boa tarde. 208, obrigado, boa. Uno 164, velocidade 250, desça para 9.013. 250, 9.013, boa tarde. Passaria do 2230, boa. Boa, 2230, qual a razão de subida que vai empregar até o 050? Ah, em torno de 1000 pés, senhor. Gente, contato radar, você tem restrições. Ok, como é que vai manter, não há 3000 pés aqui devido à restrição? Ok, o senhor vai manter 1000 pés na razão, né? Pronto, 1000 pés na razão e não cumpre a restrição, aquele de acima de 3000 pés da 15ª milha. Ah, eu sei. E esse 1000 pés vai até que nível? 0,50? 0,50 vai. Ok. Suba, sem restrições, está em contato radar, gostaria do 2230. Então, sem restrições, mantendo meu pé até o 050, passarei. Gente, frequência livre. Gol Voo 2006, identifique. Contato radar Zimuth 227, 53 milhas, inicia a descida agora. Voo 964, desça para 2.500. 964, 2.500. 3144 até 6.000. O voo 1164 já atingiu 250. Voo Serra Vista 368. 368, número atrás. 368, desça sem restrições para 2.500. Durante o CAV 368. Para 7.000. 4.600, outro a 15.000 e outro a 17.000. Está tudo no mesmo setor que Vossa Senhoria. Série do 2230, oi, Elefa. Elefa, 2230. O 1164, velocidade 230. Voo 964, voo para Serra Vista 366, está autorizado a RNAV, continue na descida, pois existe tráfego. Serra Vista 366, voo na 964. Está pronto, cópia. Pronto. Voo no 25.000 autorizado, Salvador para São Gonçalo de Amarantes, via rota UP Zulu 10, o nível 370. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, Jamo, Zipar. Sequência do controle 120.8, transponder 5577. Na portal da marca autorizada, nível 370, pesou 10, decola 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Zipar, 120.8, 3.7, transponder 1.2.5. Planejamento correto, portão 04, chame pronto, gol 1-2-5-6. Câmara aí. Quatro, quatro, zero, dois, sete, voando para o Serra Vitor 368, tráfego na posição de 10 horas, está 4.5 milhas, passa 5.200 para 5.000, o Airbus da TAM. Quem é que está visual com o meu, doutor? Negativo. Desça até 4 mil pés devido ao tráfego. 4 mil, plano Yankee, decola da pista 1-0 após a página primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Momo após DCT. Controle Salvador 120.8, transponder 5006. 160, autorizado para Barreira, Soriano, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída bombo após DCT. Controle 1208, transponder 5006. Azul 27. Protejamento correto no 4 Romeu do pátio 3, chame pronto. Azul 27 no 4. Semana pronto, 27. Salvador, boa tarde, gol no 964. Agora 5 mil. 5 mil, 26. Positivo, qual é a sua velocidade agora? 240. Preciso de 220, número 4 para pouso, vai seguir a aeronave da gloriosa Força Aérea Brasileira, o Charlie 208 à sua frente. Sim, retorno 220, desce 5 mil, voo 220. 4 mil, 7, 3, 4, 4. Diante. 2006, início de vetoração para o sequenciamento. Esquerda, proa 090. Se perder contato rádio com esse controle, a radial 300 de Salvador vai iniciar a curva direita para o Serra Vitor 368 para o RNAC. Sim, esquerda 010, caso de falha 300 Salvador, reaproa Serra Vitor 368, 2. 3144, desça para 2500, autorizado a RNAC. 2500, o 02733, curve à direita, vou para o Serra Vitor 366 para o RNA. Direita, Serra Vitor 366, vou animar, vou fazer o 1164, vetoração, esquerda, proa 020. Se perder contato rádio com controle, na radial 300 de Salvador, vai curvar à direita para o Serra Vitor 368 para o RNA. O número 5 para pouso. 020, esquerda, caso falha na 300, vou 368, no 164. 2 Salvador, boa tarde, 241 no 6, 5 Alice, 4 Gold. 241 no 6, desça para 8000, voe para Serra Vitor 368013. 8000, altimetro 0 no 3, apoio Serra Vitor 368, 1, 4, 5, 5. 1, 8, desça para 6000, voe bom para chegada da Bom Pista 10013. 6000 ou 1013? 6000. 2006, desça para 4000. 4000, 2006. 2230, está autorizado por vara esquerda, já subindo a navegação e voando direto conquista. Quem na prova de conquista agora, 2230. Sera Brasileira 2733, informe velocidade. Passando 153 agora. Até que distância da cabeceira o senhor pode manter essa velocidade? Uno até Mochepe. Vou manter a velocidade até 5 milhas, autorizada a RNAV. 5273. É, portão 08, chame pronto, chame 63, 15. 4, pushback acionamento. O gol 1256, portão 04, autorizado pushback acionar, chame táxi. Táxi 26. Salvador, azul 27 no 4. Azul 27 no 4. Informa que negativo cumprir a restrição a 15 milhas acima do 110 devido ao máximo de decolagem. Gente, então manter a restrição mínima da MOMO, manter 3 mil, acho que o azul 27 no 4. É, manter 3 mil, 27 no 4. E a direita, proa 050, mantendo o alternado. 050, mantém 7 mil? Ainda. Gente. 1 a 12 a 9. Informarei pista livre, TAM 3144. Olhando, TAM 3144. No 885, navegue com 250 nós. 250 nós, 006, curva à direita, voe para o Sierra Vitor 366 para o RNAV. Direita completa, Sierra Vitor 366, voo 2006. Nove, 64, solo 10, libere direita, chame solo em 1219, vai visar na Fox Trot ou no 964. 006, tá seguindo o tráfego. Excelente, 164. Brasileiro 2733 em aproximação, chame a torre 11895, nossos agradecimentos, até o povo. 11895, até daqui a pouco, 2733. Gol 1964, boa tarde. Táxi via Alfa, reporte para ingresso, táxi 2 Juliette. Alfa reportará para ingresso na Juliette, 9 para 4.000, sem restrições, azul 4.1, 6. Então 3154, desça para 6.000. Controle 2006, pode descer 2.500? Afirmativo, está autorizado 2.500. 2.500, reparto estabilizado, 2.600. O número 64 da Gol, desça para 2.500. 2.500, expansão da proa, número 64. No máximo 2 milhas para girar à direita. Autorizado, número 64, a porta final. Gol 2006, RNAV autorizado. Autorizado, RNAV, dá 10, gol 2006. Gol 16 da Azul, velocidade. 2509, Azul 4106. Eu preciso de 220 nós para o sequenciamento, Azul 4106. Vindo para 2209, azul 4109. 2154, velocidade. 2109. Eu estou agora para 229. 1885, na descida sem restrições até 4.000. 4.000, 885. Mantenha um ponto de espera, Gol 1256. 3154, desça para 5.000. 3144, solo 013, libere a direita, chame solo, frequência 1219. 219, obrigado. Cara. Controle Salvador, Papa Romeu. Mike, Juliette Mike é o controle Salvador. Desça para 5.000, chegada Mari 1013. 5.000, chegada Mari 1013, Mari 1013. 2006, aproximação, reduza, chega 3, torre 11895, nossos agradecimentos, Camilo. Reduzindo 1895, gol 2006, boa. Táxi via Alfa, Juliette, portão 07. Alfa, Juliette, portão 07, ok, obrigado.